9, decolada aos 20, controle 120, décima 8, Boa Viagem. 208, 659, obrigado. Salvador, boa tarde, gol no 659. Salvador, letra na sua escolha. Pelo 659, contato radar de colagem, via São Bruno, subcorrendo 360. 360, via São Bruno, no 659. Desenvolvado, 17, Guardião Alvarez, 1097. Confirme? Escolta dentro, clube da MED One Live, vamos para o clube 0, Salinger. Chame na taxa e Oscar para ingresso, hotel CA Charlie. 235, alternado 123, decimal 8. 235, 238, do decimal. Alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Decolagem autorizada, pista no 7, vento 120 graus, 109. 2230, decolagem autorizada, pista no 0, 130 graus, 109. Autorizado, decolagem, passarelo 2230. Salvador, boa tarde, Papa Romeu Eco, meu mais. Salvador, gol 18.4, próxima tarde. Papa Romeu Eco, Romeu Mike, boa tarde, torre de controle, prossiga. Tá 8 milhas para a cabeceira. Quando você está pousando, certo? Chame para o cancelamento do plano instrumento, Eco, Romeu Mike. Tá cancelado, moleque. Plano instrumento cancelado 128, base pela direita autorizada, reporte na base, baixado travado, Eco, Romeu Mike. Pode ir 9-0-9. 9-0-9? Você é o Sierra Charlie, decolado aos 28. Chame o controle Salvador, frequência no 20, décima 8, sub e mantenha 1 no meu pé, no corredor axé. Meu pé, no 28, décima 8, 1 no 20, décima 8. Rato. Passarelo 2230, decolado aos 28, controle Salvador agora no 20, décima 8, boa viagem. 208, passarelo 2230, graças. Meu nome 1884, autorizado a alinhar e manter de São José. Aline Marcião, gol 1884, na 1 no 0. 863, após a calça Serra Charlie, suba para 1 no meu pé, no corredor do Axé, informe no farol da barra. Subindo o caminhão no meu pé, informará no farol da barra. Direto para o Axé, 6394. Axé, 6394, desça para 2 no pé, completa o final do procedimento e aguarde a transferência de comunicações. Para 2 no pé, 2230, contato radar na decolagem, via Arbono, suba para nível 180. Vai dar Arbono, nível 180, tá, confirma livre da restrição de 3.000 pés para o passarelo 2230. Confirma, está livre da restrição na Arbono, passarelo 2230. Livre em restrições, passarelo 2230, grato. 1256, chama agora a Recife, frequência 1.2285. 2685, gol 2562. Boa. 2162, eu disse que o número é 2062. Papa Romeu, Eco Romeu, Mike, foi autorizado, pista no 7, vento no 3º grau, 9-0-9. Mike, foi autorizado. Gol 1884, decolagem autorizada, pista no 0, no 3º grau, 9-2-9, ajuste no 0, no 8. 18, iniciando a 10, voo 1884. Voo 1620, eu disse o approach pit, eu posso falar com a Lázaro. Push your approach pit, go 1620. Alinhar e manter pressão 0. Eu mantenho a pressão no 0, será na 142. Chama minha 314, chame a torre, frequência 198, sinal 95. 198, sinal 95, chame a 314. 13367, fazer operação para sequenciamento, curva à direita na proa 230, limitado pelo radial 300, senhor. 230-300, fala 10. Na 6314, continue a aproximação, aguarde ficha livre. Aguarde ficha livre, chinela 6314. Voo no 884, decolado 231, controle 120, décimo 8, boa viagem. 208, obrigado. Eco Romeo Mike, no solo 32, confirme o pátio. Tá. Bem, autorizado, frequência livre à esquerda, taxi, papá, pátio 5. Salvador, voo 1884. Então, Serra Charlie, como você está mantendo o meu pé? Pode ser, Charlie, você está mantendo o no meu pé. Certo. Voo 1884, contato da decolagem, sobre a via Santa Pica para o nível 230. Autorizado, voo direto ao Aracaju, seguindo 230. Negativo, mantém a saída. Vai manter a saída, voo 1884. 3367, novo limite, radial 2, 9072. 230, possibilidade também de coordenar a proa do destino pra gente conquista. Mantenha a saída de viagem, passaria 2230. 30. 3367, reduza a velocidade para 2009, desça para 3000 pés, que é legal na 08. 18209. Patrulha de automática já considerado o tráfego, então se a realidade de cópia, autoriza um sobrevoo por 3 minutos a nível do atendente. Autorizado na escuta permanente do controle do informático. Escuta permanente, ele é um automático. 2, Salvador, Xalera 142. Xalera 6142, contatada a decolagem, suba via, suba pica, para nível 350. Com excesso, vou aproveitar o Aracaju para o Puka, vou chamar o 42. Negativo, mantém a saída pela próxima nessa posição de 10 horas, 8 milhas, 2337, a mesma saída com o 0 nível 1, 0 0 para o nível 230. Cadê o 0, 4 2. O cinto se passa a mesma atrasa, vai formar. Minha 20, chame a torre, voa, se quiser contactar o Oriano, a lei do sinal 95. Oriano, a lei do sinal 95, voa, se quiser. Entre os 307, para a recepção do seu localizador, curva esquerda para o ano 30, vestida autorizada para 2010, estão estabilizados. Ok, 730, 2000, estabilizado, Tomás. Média. Voa, se quiser. Aí, lá, por lá, aí, o Oriano. 1620, continue on a circle expected on the way back to doing the 120 degrees on Chinook. Continue the approach, expect the way back to 1620. Control the airport for Mike, já livrou a exame do ACMI, prossegue para o ponto de OK, para a posição. Control the exchange. Suprema em Recife em 1-2-2-8, alterna 1-2-2-0. 2-8-8, confirma a secundária? Secundária 1-2-2-0. 2-6-0, obrigado. No solo 35, direito 1-2-1-9. Direito 1-2-1-9, chave 3-1-4. 2-2-3-0, autorizado para o destino. 2-2-3-0, voa direto, destino Vitória da Conquista. Não, não é 1-0-1, 1-6-0. Controle 6, frequência 2, alterna Sierra Charlie. 984, chame em Recife, frequência 1-2-5, alterna 1-2-5-4-5. 2-2-5-2-5-4-5-1-8-4. Seja autorizado, alinhar e manter o chão aberto. Alinhar e manter o chão aberto, 3-5-0. Portugal 0-3-4-2, stand by at left arrival, 0-7-0. Charlie Hotel do Brasil, Oscar Gustia. Papa Golf, táxi autorizado. Chama no taxiway Oscar. Chama no taxiway Papa para ingresso. 3367, chama o seu rumo, 1-8-2-9-5. Tá, sim. Então, 3567, decolagem autorizada, pista no 0, 1-3-0 grau, 08, mais. Além de decolar 1-0, tá, 3567. Vamos passar o passado. Pronto, 3367, tá? 3367, continua a aproximação, aguarde que está livre. Essa é a guarda dele. Chama o som, 2-1-9. Autorizado, ingresso ficha 1-7, reporte aliado e pronto, cabeceira 1-7. Meia sete, pouso autorizado, ficha 1-0, entra no 2-0 graus, 1-0 nós. Ele pouso em 6-7. O papá apagou o certo ali. O senhor vai decolar da ficha 1-7, é isso? Pode prosseguir, autorizado esquerda, é poste alinhado e pronto, cabeceira 1-7. Mandou, boa tarde, Otan 3567. 3567, contato com a dama de colagem, se vai vir Arbor 1 para nível 360. 360, Arbor 1, Otan 3567. Índia, Papatango Vitor, Índia Juliette, autorizado o acionamento, chame pronto para o táxi. Você está com a coordenação do Romeu Fox 08 da nossa, por favor? Eu fui tentada a coordenação, mas a comunicação foi sem sucesso. Deixei a frequência 126-185, ao terra 125-145. 265-2845, obrigado. Quem tiver só para 2.500, que legal, no 018. Sim, eu para inglês. Controle 3567 da Tana, presente, poder levar direto a Elefa? É 3567 autorizado para o Genoa. Elefa, obrigado. Ativo tentando para a área proibida de Camaçari, após a licença autorizada até o momento em que Tá, o meu passa para agosto, decolagem autorizada, sistema 7, 920 graus, 08, nós. Vitor Índia Juli, autorizado o ingresso, pistão 7, reporte aliado e pronto, cabeceira 17. Papa Pagolfo, decolado ao 46, controle Salvador 920, décima 8, boa viagem. 08, obrigado, boa, Papa Pagolfo. Eu quero que eu faça as 4 na hora, eu 230, chame Recife, frequência 12, décima 8, alterna 126, décima 0. Como está no especial de curso, momento, apesar do 50, Recife 12, décima 8. Negativo. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Papa, Papa Golfo, de Colônia, sua escuta. Romeu, Papa, Papa Golfo, contato Radar e Colares, Cruzeiro, Arborono, PMG 430. Arborono, hotel 430, autorizado, Papa, Papa Golfo. Alfa, você pode ser judeu, tá? Paixané 6227, decolagem autorizada, pista 0, 130 graus, 109. Decolado aos 48, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, 48. Não, não, não, 8, decimal 95. Controle, Salvador, Oxalé 627. Oxalé 627, contato com a Nélio Colares, da via São Juno, para o número de voo 360. Via São Juno 360, 627. Vitor Índia Juliette, decolado ao 49, controle 120, décima 8, versão 2, acesso, ele matou a letra. 1208, amatei 1000, Índia Juliette, certificador. Cascavel 74, autorizado, ingresso na Juliette, com Antônia e o setor 1 do grande pátio, reporte no ponto de espera pronto para a decolagem. Aceitou controle ao site, vai passar os pontos de espera, Cascavel. Assim, condições de viagem no meu país, corredor Axé, reporte para o lugar. Feliz ali, acessar para o 2500, tá? Preferindo Juliette, autorizado a ser contra 2310, direto Sierra Nevada, Charlie Lima. A facilidade de manter na proa 260 inicialmente? Sente autorizado. Grato. Portugal 0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 ILS FA final approach. It's good. We take caption on local either. Portugal 023, we're extended to that speed by a travel. So I'll take the runway 10, we'll call this valid. Romeu, Papá, Papá Golf, chame Recife, frequência 1-28-8, retorno 2-6-0. Recife 2-8-8-2-6-0, obrigado, boa, Papá, Papá Golf. Boa noite. Boa noite, 17-35, Golf, Serra. Cascavel 74 autorizado, alinhar e decolar para 90, 140 graus, 909. Seguro 3, confirme o pátio. Pisada à direita, pátio 5, frequência livre. Então, Portugal 023, establish on localizer runway 10. Portugal 023, complete please contact tower 1 LH, the tower 9 is 5. Continue your approach, expect to be vacated, wind 1-3-0-3, 1-0 knots, QNH 1-0-1-8. Cascavel 74, decolado ao 55. Chamei o controle, frequência 120, décimo 8. Boa viagem. Graças a Deus, boa viagem. Cascavel, boa tarde, Cascavel 74. Cascavel 74, que é contratado com a gente da via Coraula Bravo, para nível 180. Gente, via Coraula Bravo, para 180, Cascavel 74. Alô 227, chame Recife, frequência 128.35, até 123.8. Recife 1285238, 6227. Delta Papai Uniforme, autorizado acionamento, chamando para o táxi. Cascavel 74, voo Coral. Dessa vez está Coral, Cascavel 74. Negativo. Posição 09, pronto, cópia. 121, 19. Desculpe, senhor. Papa Romeo Novembro, Oscar Whisky, autorizado o acionamento, chama pronto para o táxi. Nove nove, questão de identificação, via Zona de Uno, para 4.6, Canadá, Lagoa 08. Zero 02, Anagrand 58, taxi by right side and con ground 121, that's Manara. Right, ground 121, for shield chame na Taxi Romeo, Delta Papai Foxtrot. Delta Papai Reporte cruzando 2.000 pés, Vitor Rio Juliette. O meu Mike é Zulu, torre de controle. Papapá, Lima, Papa Mike, prossiga. Mike, ainda sem contato radar, 01156, Senegal 1098, mantenha centro pés, cruzamento entre Duna e Simbra, autorizado o reporte do local Serra Índia Comi. 01108, vai cruzar entre Duna e Simbra, centro pés, 33, reportando a visão, vai cruzar para o Mike. Autorizado, alinhada e decolagem, soma 0, 10 graus, 10 nós, o vento ajuste 10, 18. 10, 18, que der linha e decolagem, soma 0, azul 443. Romeu, November of Whisk, táxi autorizado, chame na taxa e Romeu para ingresso. 698, desça para 2000 pés, sem restrições, Canadá na 098, final e ULS é que foi autorizado e foi estabilizado. A 2000, sem restrições, eu botarei. Esse vai. Faltam o vitrine do Juliette, não tem restrições, tá mano, que tudo isso está feliz para cuidar. Consigo pelo controle do meu instituto e a frequência livre para autoconversa. Trabalho de forma autorizada, alinhar e manter o chão zero. Pista no 7. Reporte anel e pronto, captura no 7. 4423, decolado ao 07, controle no 20-8, boa viagem. 208, obrigado, boa tarde, 423. Chave para ingresso, pistão no 7. condição de pouso. Valeu. 7, vou manter a posição, November, acho que isso. 738, decolou 11, chame o controle do Salvador, 120, decima 8. O Delta está para uniforme, decolou 07. Mantenha a reta até atingir 1.000 pés de linha do litoral. Após curva direita no corredor Axé. Controle Salvador 120, decima 8. Mantém pronto, 1.000 pés de linha do litoral. Controle Salvador 120, decima 8. Delta para uniforme. Romeu November Osco Whisky. Assim que autorizado sua decolagem, tem condições de programar para curvar à esquerda ao atingir 600 pés? Estação de vigilância, autorizado via Arbor 1, nível 360, com 720. 698, autorizado pouso na pista 10, 110 graus, 099. Pouso autorizado, 098. Tango Oscar, Vitor Uniforme, mantém a posição e aguarde para o ingresso na pista na 7, é o número 2 para decolar. Cavel 74, serviço já está encerrado, 4 milhas para a posição Coral, mantendo Jonas 0, chame Ilhéus na frequência 120 do sinal 1. Está 3 milhas para a posição Coral. Vou para a posição Bonete para interceptar a chega da Bonete 1. A DC está autorizada para nível 050. Oi, Salvador, boa tarde. 4778.0.0. Plano 4778. Número 3 para decorar de Salvador. Mantenha o ponto de espera. Mantém, 4778. Azul é 98 no solo 14, lira direita, solo 121, decimal 9. 21, decimal. Trabalho, e quando possível, seu estimado de voo. Para o controle. Mas 339, a chegada aqui da interceptar, a chegada do Bonnet 1, que foi na prova de Bonnet. Copiado. Chame Recife, frequência 128, decima 8, retornando 2000, decima 0. 28, 260, Recife, obrigado, boa tarde, 4433. Romeu November, acho que isso que decolou 15, curva esquerda, guarda transferência. Gente, agora transferência, aguardando o preço para curva. Controle eficiente, suporte para pontos da Índia com Índia. Estaria visual com Papa Alfa 28 cruzando Aeródromo. Ah, visual. Gente, ele vai com rumo noroeste sem interferir com sua decolagem. Autorizado decolar 190 graus 09 nós. Teve decolagem da 10 UTAN 3, 4778. Tem trabalho da mão, você vai lá 732. Controle 120 décima 8, saída Momo, novembro eu acho que isso. 208 na mão, eu acho que isso. Contato radar na decolagem, suba para 4.000 pés na saída média. Eu confirme, por favor, não aconteceu. Alô, Alvim, Aero Suíte, contato radar na decolagem, suba para 4.000 pés via saída média. 4.000 pés a bomba, Alvim, Aero Suíte. Controle, tomador, boa tarde, 4778, cruzando 1.500 pés na Fuca Jamo. 14778, contato radar na decolagem, sobrevia, seda pouca para nível 330. Sobrevia para 330, tá, 4778. Os 18, saída salvo 1, chama o controle 120, décimo 8. 7, salvo 1, controle 108, grave, boa tarde, nós vamos intervalar. Eu sou o Adão, mas boa tarde, é o Papatã, agora que eu vi o telefone.